te matar. Imagine só, se você estivesse armado, na defesa de sua moral, qual seria o estrago? Morre mais um brasileiro, nasce mais um assassino. O que será mais forte, a consequência ou o motivo? Ano 2000, os valores são outros, periferia, Campo Belo, a nossa vida vale pouco. Dificilmente se vê uma treta resolvida amigavelmente, na mão ou nas ideias como era antigamente. Hoje cê troca soco, amanhã cê troca tiro, e além de um cadáver cê pode virar um assassino. Assassinos em potencial. Eu sou, você é, eles são, nós somos assassinos em potencial. Ontem fui cegado e tal, hoje um homicida. Assassinos em potencial. Eu sou, você é, eles são, nós somos assassinos em potencial. Ontem fui cegado e tal, hoje um homicida. Tô na favela, Jardim Campo Belo, e o bicho tá pegando. Dois ladrão por causa de maconha estão brigando. Em quadrilha de ladrão, não pode faltar maconha. Um faz presença pro outro, cês tão ligado nessas coisas. Só que um deles comprou o bagulho e usou tudo, e depois ficou na barba, não fez um ó pros malucos que estavam acostumados a roubar banco e casa de rico. Enquanto o filho da puta rouba até o vizinho. Ladrão que rouba favela, não é ladrão, é vagabundo que merece tomar tiro de oitão. E não demorou muito pra ele abraçar o porco. Fizeram então pra ele uma casinha de caboclo, pensando que não ia pegar nada. Muito louco, foi beber água lá na caixa da Sanasa. Tomou um tiro na nuca e os malucos gritando bem alto: morre, filha da puta. E a água caindo, oh, louco. O sangue escorrendo, oh, louco. Ele agonizando e os malucos rindo. Eu pensei, se fosse comigo, o que que eu ia fazer? Teria que fazer a mesma coisa pra não me poder entrar no meu barraque e encontrar ele vazio. Enfrentar situações, fazer besteira, não seria possível. Mano, ADM, assassino potencial. Preciso tomar cuidado, não liberar no lado mal. Assassinos em potencial. Eu sou, você é, eles são, nós somos assassinos em potencial. Ontem fui cegado e tal, hoje um homicida. Assassinos em potencial. Eu sou, você é, eles são, nós somos assassinos em potencial. Ontem fui cegado e tal, hoje um homicida. 3 de setembro, dia 25, sabe, eu recebo péssima notícia. Mataram o tornado. A cara é vingança, mataram nosso duto. A gente tem que descobrir quem são os filha da puta. Quando descobrimos, quase caímos de costa. Eram dois infelizes que não passavam de uns bosta. Inimigos do bairro, adoravam arrumar. Só que os dois filha da puta não gostavam de apanhar. Tornado era de paz, porém de pavio curto. E pra se defender, quebrou a cara dos putos. Que estava acostumado a bater moleque nos otários, mas com o malaco da casa não aguentava ver o lado na defesa da honra. Contrataram o cu de pinga que se dizia matador, mas nunca tinha visto defunto na vida. Atirou nas costas, depois na cabeça, e com dois mandantes saiu de letra. Fácil matar alguém aqui no Campo Belo. Quebrada, sinistra, escura, deserta. Os filhos da puta da civil chegaram, olharam, chutaram como disseram. Um vagabundo a menos para encher o um vagabundo que acordava bem cedo, profissão pedreiro. Com uma puta micharia, sustentava sua família. Queria voltar a estudar, mudar de vida. Hip hop era o seu único vício. Grande homem que morreu na mão de moleque, que do dia por outro virar assassino. Aliado tornado. No pano da polícia eles lavaram da biqueira. Um deles humano baleou, mas não morreu, que pena. Reze pelo anjo da guarda do seu inimigo, pra não morrer e não virar mais um assassino.